31 Setino está pronto agora. 31 autorizado a linha decolar, pistão no zero, vento no 70 graus, 04 nós. A linha decolar, cabeceira no 031, 71. Controle, 3171 decolado 08, chama controle, 1208. Beleza. Controle, TAP 3171 decolou, na sua escuta. TAP 3171 no contato, vigilância. Pode aprovar, Dael? Pode. Beleza. Bom dia, Salvador para BH, confirmo o Pátio da Pista de Paulo. Confirmando a decolagem da 17 e se encontra no Pátio 3, é isso? Ativo o 140 ou 160, que chegou aqui pra mim o 150. 140 ou 160. Latam 3890. Francisco. Autorização para Recife 330, 2020. Autorização, chame solo 1219. Gente. 58, detectamento, gate 5. 5808, autorizado, porta 05, chama táxi. Autorizado, 5808. Salvador, tá 3890, sexta rede, autorização, Recife. 3890, Recife, no 330, guarda-copa no portão, na remota 12. Aguardo. Controle, Salvador, tá 3153, informação em dia. Bom dia, 3153, contato. Desça para 2 mil pés, via chegada, o ajuste no 0 no meio. Bom dia, via chegada para 2 mil pés, para 3153, para 1 no 0 no meio. Positivo, por gentileza, sem identificação. Cópia. Autorizado para Belo Horizonte, nível 120, via Whisky 1, decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda direto Ilhéus, para interceptar o Whisky 1, o controle 120, decimal 8, aciona 5452, Lima Zulu Golfo. Com 02 a bordo, vai chamar pronto para acionar Lima Zulu Golf. A livre acionamento, chama pronto para o táxi, Lima Zulu Golf. Sal Salvador, bom dia. Gol no 642, centro da Juliette, 370, Recife. Gol no 642, bom dia, 390, Recife, número 2, Cracóvia, só um minuto. É, teria sido previsto por gentileza? É a Fuca Caju. Graças. Eu vou chamar Recife agora em 251. 90, cópia. Legal. Autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58. Decolagem pista 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Caju. O controle 120, decimal 8, aciona 5472. Autorizado para Recife 330, via Peruísque 58, saída Puca, Caju, após a colagem curva esquerda, controle 1208, transponder 5472. Correto, chama pronto na remota, então 3890. Para o táxi 5808, POB 140, economia 4 horas, plena convite. Táxi 5808 em frente, última direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 6, o ajuste 10, 16, tem um bom voo. 06, próxima direita, ponto de espera 286, 5808, bom dia. 1642, cópia. Pronto, cópia, 642. Autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decolagem pistão 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca com transição Caju. O controle 120, decimal 8, aciona 5504. Autorizado 390 para Recife com alta do de voo. Primeira via para o Recife 58. Decolga 10, primeira curva à esquerda na saída Puca, transição a Caju. controle 120.8.5041, Todd Luciano. Quando chama lá nesta para pushback e acionamento na posição 1, gol 1642. Correto, 5504, chama pronto, 1642. Chama lá. Falou, 804 com a Juliette, bom dia. 804, bom dia, Galeão no 360, pronto, pop? Pronto. Autorizado Galeão, nível 360, via rota conforme o plano de voo, antes o Luna 0, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena, decolagem pistão no 0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador em 120.8, aciona 5474. Usado Galeão 360, rota do plano na presa Luna 0, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, curva direita 10, da Euleda, pós-Leda Bridge, 1208, 5474, 1804. Correto, chama pronto, portão 03, gol 1804. Fecha. Oi, bom dia, 2508, ponto 0104. M5808, autorizado, olhar aí, decolar pistão no 0, vento 160 graus, 069. E decola 0, 5808. Salvador, bom dia, Sacaro 9829, Mátio 3, informação Juliette, para o push. Sa 9829, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Livre push, chamada para o táxi, Sacaro 9829. Você não escuta? 9829 na escuta. Afirmativo, prossiga. Sua visual com o Charlie 402 na sua esquerda no 43. Afirmativo. Ok, aguarde só a passagem do tráfego à retaguarda e após iniciar o pushback. Aguardar o tráfego à retaguarda e após prossegue o pushback. 9829. Afirmativo. Ouvimos o Golf autorizado a iniciar o táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-6, o ajuste 1-0-6, tem um bom voo. Segura 208, decolar 220, chuva controle 1208. 208, bom dia. Departure, good morning, Webjet 5808, past 1500. Ok, beta comp, climb 360. 360, any chance to abort LF? Any chance, abort, fly LF position. LF, thank you. Golf ali no tempo estando zero. Batango, Lima, Azul do Golfo, autorizado decolagem, pista 1-0, vento no 60 graus, 07 nós. Papá, mantém escuta. Gol no 804, coordena com a equipe de pátio. Tem o 767 da Avisa, que já finalizou o feedback no pátio 3. Vai iniciar o táxi mais alguns segundos, vai passar a retaguarda. Após liberação pelo tráfego, está autorizado a iniciar no 3 e chama táxi. Gol no 804. Entende, após o Avisa, está livre, continua no 804. Boa noite, 97, muito bom dia, seja bem-vindo. Por gentileza, identifique. A descida é para 4000 com 1017 no ajuste. 3153, confirmando ajuste, 17. Altímetro será em 1017. Cargo 9829 para o táxi, com 4 a bordo, 2:15, altera Natal. Natal e MS Suíça, então no zero. Tá, positivo, o 1897. Prossegue via e intercepte o LS Whisky. Intercepte, obrigado, 8. Olha, só tá cumprindo a Globo da Guarda 1-0, a Samadha 452, na segunda saída da AES. 2-0. E vamos mudar a saída um pouquinho, filmando Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, e vou estar presente Coral subindo ao 120. Será do Coral, pegado lá. Informe Juliette, Índia Papá, na escuta. Mandou para CR November, Mike e Juliette, confirme o bate a pista que decola. Ativo, confirme a radial de saída e a distância de Salvador. Ativo, aguardando o copo no pátio 4, o Juliette ainda papá. Confirmando é o 045 visual, né? Pressionamento, aguardando o copo. Salvador, muito bom dia. É o gol 1607, ciente da informação Juliette. Autorização Guarulhos. Gol 1607, bom dia. Número 2 para cópia, aguardando Guarulhos, nível 360, já pré-aprovado. Ok, tá aguardando o gol 1607. Você poderia apresentar a sua saída? É a Dael Leda Bride. Dael Leda Bride, gráfico 1607. Bom dia, tá 3597, em Brasília, frente da Juliette. Tá 3597, bom dia, Brasília, 360, já aprovado, número 3 pra cópia, aguardando. Aguarda, 3597. Setinho de papá, cópia. Autorizado, Salvador, Sierra November, Mike e Juliette. Nível 045 visual, decolagem pista 17, primeira curva à direita, ingressa corredor axé, restrito a 1.010 até o farol da barra ou liberação do controle. A pre- frequência do controle Salvador 120.8, aciona 5450, Juliette, Índia Papá. Call Recife Central 8.8. Eu confirmo para 5808. Ok, call Recife 128.8. 288, 5808, bom dia. Bom dia. Escolha, para táxi e decolagem, chama a torre agora em 118.6 ou ajuste no 07. Tem um bom voo, Juliette. Juliette, nem papá. Solo 4069 da Azul, autorização 360 Campinas, informação Juliette. 360 Campinas, já pré-aprovado, número 3 sua cópia, aguardando o Azul 4069. No 607, cópia. Voo no 607, autorizado Guarulhos, nível 360, via rota conforme, bridge, Upper Zulu no 6, Bravo até Zulu, direto Trive. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda e após Leda direto bridge. O controle Salvador 120.8, aciona 5505. Minuto 29, decolagem 28, chama controle 1208. 208, bom dia. Até Zulu, na meia, até Zulu, arcos trive, estratégico, vai direita, da Elida Bridge, 120.8 e 5565. 5505. Correto, portão 09, chama pronto, voo no 607. Valeu. Voo no 804 para o táxi, tem 175 a bordo, 410 para o meu Brasil. Voo no 804, autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.6, o ajuste no 07, bom voo. Centro de táxi à direita, ponto de espera da 10, 118.6, voo no 804, bom dia. Solo Terra 3890, pronto para o táxi com 175 a bordo, Terra Natal, 3:40. Terra 3890, táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 118.6, o ajuste 1007, bom voo. Gente, leve táxi via Pátio Índia, da ponto de espera da 3890, obrigado. Terra 3597, cópia. Cópia, 3597. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 107. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, a frequência do controle 120.8, aciona 5506. Autorizada Brasília 360, Upper Zulu 107, decola pistão 10 com curva à direita na Arbor, transição Elefa. 120.8 é o controle, 5506 é o transponder, o TAM 3597. Então 3597, correto, chama pronto, portão 04. Chama lá, 3597. Paulo Salvador, voo no 642, posição 1, pushback, estacionamento. Voo no 642, coordena com a equipe de pátio após a passagem do R2 da TAM à retaguarda. Autorizado, iniciando 01, chama táxi. Após o R2 da TAM, chama táxi, então 642. 4069, cópia. Copia. Autorizado Campinas, nível 360, via rota conforme, bridge, Upper Zulu no 6, Bravo até o Zulu, direto Trive. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda, direto bridge. O controle Salvador 120.8, aciona 5503. Ok, afirmativo, 360 via rota do plano, vai ser bridge, Upper Zulu no 6, BHZ, Trive. Decola no zero, curva direita da El, Leda, bridge 108, controle 5503, o transponder, Azul 4069. Planejamento correto, portão 08, chama pronto, Azul 4069. Para. A 3153, no solo 31, limpeza pela direita, chega o solo 1219. Copiado. solo, T3153. 0, vento no 60 graus, 05 nós. E decolagem ordem, sai embaixo. Para o sol? 3153. Bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 612. Bom dia, Alfa e Juliette. Alô, Salvador, bom dia, Gol 1715, cliente da Juliette, autorização para Brasília. 1715, Brasília, nível 360, já aprovado, só um minuto que eu toque. Já de ingresso no 7 após pronto. O 804, decolar 233, tipo controle 108. 208, controle, boa noite, 04. Seu Salvador, boa noite, 04. 804, contato, vigilância. Vigilância, boa noite, 04. Atalho de decolagem de pistão 17, vento 170 graus, 05 mais. Mais. 3890, autorizado a decolagem de pistão 0, vento 170 graus, 05 mais. Livre decolagem para 3890. Delta do Luno 7, decolagem pistão 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Zelefa. A frequência do controle 1 no 20 decimal 8, aciona o transponder 5 5 no 2. Confirmar a saída, por favor. Arbor após Elefa. Cliente autorizado Brasília nível 360, saída Arbor, transmissão Elefa, Alfa-Zulu 17. Decola da pista 10 com curva à direita, o controle 1208, transponder 5 5 1 2 1 7 0 5. 5512, chama pronto, portão 02, gol 1715. Camarada, gol 1715. Sol Salvador, gol 1642, pronto para o táxi. 182 a bordo, 3 horas e 10, o terno Salvador. Gol 1642, livre táxi direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1918, decimal meio, ajuste no 07, bom voo. 0 no 7, índio, ponto 0, 118, 6, gol, 6, 4, 2, 4.